Thank you. Solo Azul Alfa Tango informa. Alfa Tango ele fala, bom dia, prossiga. Solicito autorização para um novo giro, já coordenado com o ETS. Deixa eu botar ele forma, já pode até terminar. Apenas qual será a posição, por gentileza? Posição 4, 7, 3. Azul Alfa Tango Uniforme, informa a do giro. Alfa Tango Uniforme, ciente, bom dia. Grato, bom dia.